Gillette, Gillette Delta Controle. Consiga, Gillette, Gillette Delta. Cifra 2085, alternando 125, decimal 45. 126.85, 125.45. 12685, 12545 para o Gillette, Gillette Delta. Boa tarde, professor. Guardião 07, decolagem autorizada, 170 com 13, 07. 2526, controle. Azul 4116, no solo sotero politano aos 20, direita libera 121.9. 219, obrigado. Oceaner 6315, 113 a bordo, 4 de autonomia, alterna galhão. 07, decolado aos 20, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfira 1935, até a volta. Até farol de Itapuã, transferindo para 1935, guardião 07. Gol 1924, 170 graus, 16 nós, agora está autorizado. Colagem autorizada, gol 1924. 3661, está pronto? Positivo, senhor. Observa 800 na decolagem, aliás, e mantém após. Mas a nave, se a decolagem está livre, alinhar e manter, 3661. Recife no 26, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545, boa tarde. Controle Salvador, no, boa tarde, é o Guardião 07. Guardião 07, boa tarde, segue Litoral Sul, 500 pés, o ajuste no 017, reporte visual com local de pouso. 500 pés, Litoral no 017, reportará nacional para o pouso, Guardião 07. Nove, dois, quatro, decolado aos 22:35, boa viagem. Gol no 924, mantendo o PV da saída. No 924, contato radar na decolagem, suba nível de voo 350, na saída Pucajamo, Aracaju. E mantendo o PV da saída, nível 350, gol no 924. Tá 3661, 170 graus, uma 12-9, decolagem autorizada. Decolagem, 3661. Torre Oceaner 6325, posição 2, pronto. Plante, vale a e manter após o 19, 6315. E manter a posição, 315. Despa, o controle Maceió, muito boa tarde, o TAM 3278. Ok, vai executar o RNAV para 1-2, então, 3278. Estimando 1-7-0-2, chamará quando liberada pelo centro. Até mais. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3661. 3661, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 140, a saída é Corão. 140, 3661. Desuno 5, 180 graus, 1, 12, 9, decolagem 3 anos. Senhor, decolagem 63, 1, 5. Cristais à frente, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 na 7, livre LS, pressão na 0, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, 2.5, 2.6. No 333, controle. 333, chame Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3154, cruzou 80, informação certa. No 54, acione identificação, está autorizado a chegada Mare, desce para nível de voo 050. 050, no 54, desejar, está autorizado a manter a high speed. 050, mantendo a velocidade, 054. Guardião 07, final Andina. Guardião 07, nenhum tráfego conhecido a reportar no setor, frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6315 na Dial. Oceaner 6315, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da Euleda Eudes. Para o 360 da Euleda Eudes, 6315. O 315 pode voar da El? Autorizado, Xaner 6315, da presente voo Euleda. Euleda, obrigado. Xaner 6315, somente para informação de tráfego, temos uma aeronave na posição de 2 horas 10 milhas no rumo sudoeste, passando nível de voo 120 para 140, o Airbus 319 da TAM. Ciente do tráfego, muito obrigado, 6315. Controle Gol 924. Gol 924, prossiga. Seria pra gente voar presente Aracaju pra evitar a formação? A livre desvio no 924, coordene agora com Recife, frequência no 2085, alternando 12545. 2085, 2545, livre, gol 924, obrigado, até o retorno. No localizador 2526. Sério 2526, complete não, chame torre frequência 98, decimal 6. 26. Salvador, boa tarde, 4526. Mantém 140, tá 3661. A do pista 10. Tá visual com a 10-2-3-6. Baixou e travou? Ok, baixado e travado então, visual com a pista, o vento é de 160 graus, 15 nós, altímetro no 0 no 7, pouso autorizado, força aérea 2526. Livre, pouso 54, livre de restrições à frente, desça para 2 mil pés, o ajuste na 0 na 7, livre LS, pistão na 0, reporte estabilizado. Livre das restrições, descendo a 2 mil pés, outra 3154, da reporte estabilizado. Controle, outra 3661, possibilidade de coordenar, voar na proa de UNEP? UNEP, aguarde coordenação com o Ilhéus 3661. Somente para informação de tráfego, temos um tráfego no sentido oposto, 30 milhas distante do seu tráfego, no nível de voo 1110, uma aeronave de pequeno porte. Ah, ok, excelente. 2526 no solo aos 34. O seu local de estacionamento é o pátio da base ou pátio de autoridade? Pátio de autoridade. Autoridade. Pode fazer o backtrack sobre a pista e taxiar aí pela segunda direita para o pátio de autoridade. A viatura já, falamos, já está posicionando. É uma viatura da Chevrolet. Muito obrigado, a gente vai fazer o backtrack e entrar no pátio de autoridade. Perfil da saída. Coral após Coral e Léo. Ok, Coral, ajuda após positivo. 661 no Coral, após Coral voa Ilhéus. Ok, positivo. Seria o eixo da aeronave. Autorização. Tá ok, teria saída prevista pra gente aqui? Confirme destino. Campinas. Zero tá presente voando Itap. 050 chegada Mari na prova de Itap, voando 64. NR 6315, chame Recife, 1251, alternando no 33, decimal 25. 1251, 3325 para o 6315, obrigado. Tem 3661 no controle. Não, siga. 53 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame agora controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. 201, Ilhéus, obrigado, boa tarde. Fala pra Uniforme, Mike Uniforme, confirme por gentileza a sua radial ideal de destino, de saída. É o 050. 050, ciente. Só um minuto que eu vou coordenar que eu recebi seu plano errado, tá ok? Então, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, eu vou no 781, ciente da informação Sierra, nível 360 Guarulhos. Gol no 781, mantém-me, escute a guarda cópia, por gentileza. Confirme a matrícula da aeronave. 351 para anotar o 150, vai manter no escuta e aguardar a cópia, é o número 3. Frequência livre. Índia Juliette, prossiga para Salvador. Guarde coordenação com a torre, o Vitorino de Juliette, confirme PLB. Sim. Controle de Mata Franco, Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, acena a identificação da presente voo e pro Admar e reporte para descida. Pro Admar e reporte para descida. E Salvador? Na radial 250, melhor, na radial 050, a 250 milhas fora de Salvador. Gente, aguarda por gentileza. Daqui lá são 300, 3 ou no meio. Gente, obrigada. Só aguarda um minuto para a sua autorização. Ok. Sul, desça para 1 no meu pé, e ajuste no 017. Seu Yankee, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador, reporte no ideal de descida. Portará, Yankee. Estabilizando até 3154. 3154, complete sinal, torre 18, decimal 6. 18, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3154, vai passar 5 para baixar, 0 abaixo. 050. Te aguardar. Confirma para o 1648. Só para 3 mil pés, o Xuxa no 017 está livre de restrições em etapa. 7. É, para 3.017, dois etapas. 0, 1, 6, no transponder, 119.35, controle. Três, meia, zero, para Guarulhos e Aperuíspe, 50, decola da pista 1-0 com curva à direita. Adael, transição lenta, na posse, controle 1-1-9-1-3-5. Transponder 5016, gol no 781. Protejamento correto, chama para o posto, gol. Chamará. Posto aéreo no 376, número 3 para cópia, mantendo, escuta e aguarda. Dou 1781 na escuta? Prossiga. Só corrigindo, é Dael Leda Bidev, ok? Dael Leda Bidev, gol no 781. Só para o uniforme, Mike Uniforme, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Caruaru, nível 250, conforme a rota, decola da 1-7, sai da Purcajamo DCD. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5521 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Sete, autorizado 250 Caruaru, conforme o plano. Decola 1-7, curva esquerda, Purcajamo, após DCD, 5521 no transponder, 119.35 ao controle. Uniforme, Mike Uniforme. Pessoas a bordo, Uniforme, Mike Uniforme. Previsto 62 a bordo. Para acionamento táxi 118.6, altímetro 1017, tem um bom voo, Uniforme, Mike Uniforme. Obrigado, 118, também chamará. Salve, Salvador, boa tarde, TAM 3154, livrou. 3154, boa tarde, prossegue via Alfa Juliette para 07. Alfa Juliette 07, 3154. Força aérea 1351, pronto, cópia? Autorizado para Natal, nível 150, Golf 677, decola da 10, sai da Conde, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5550 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Aciona 35, autorizado Salvador Natal, nível 150, 2677. Aciona 1-0, sair da Conde, após decolar de curva esquerda, transponder 5550, chama controle 1-1-9-2-4-3. Cotejamento correto, chama para início de táxi. Aciona 35, está pronto. Está pronto para o táxi? Aciona 35 na firma. Você era no 351, está autorizado até a hotel. Na hotel chama torre em 118.6 para o cruzamento da pista no 022. 131, está autorizado até a intersecção hotel, chamar a torre em 118.60 para o cruzamento. Você era 1376, pronto, cópia? Você era 1376, pronto para a cópia. Está autorizado para Natal, nível 150, Golf 677. Decola da 10, sai da Conde, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5566 no transponder 11935, é a frequência do controle. No 376, seu cotejamento está correto, o acionamento é a critério do comandante, me chama para o táxi. No 376. Solo Salvador, Gol 1781, solicita acionamento na posição e posterior táxi. Livre acionar, me chama para push, o 1781. Livre acionar, chamará para push, 1781. Segue como número 4 na aproximação. Reduzindo 2309, descendo para 140 na Mare 6326. 5400, desce para nível de voo 070. 3, para cruzamento da Gente, vai alinhar a partir da interseção ou vai prosseguir até aqui a cabeceira 10? Sincono copiou a torre? Tem condições de decolar à esquerda e via pista, ou vai cruzar a pista no 028 para seguir até a cabeceira? Então agora cruzamento autorizado, táxi via Delta, Alfa, reposta um ponto de espera pronto para decolagem, 351. Estabilizado o localizador, Gol 1648. Gol 1648, complete sinal, chame torre 118, decimal 612. 118, decimal 6648. Boa tarde. Ciência da informação para o Gol. 376, Ciência. Está autorizado seu táxi até o hotel e quando lá vai chamar a torre em 118.6. O altímetro agora é 1017. 376, autorizado até o hotel. Lá de uma torre, 786. Pista sem chuva, é pista seca. Pista seca, sim, de meio quadro. Da TIP está autorizada a descida para nível de voo 060. 060, 5400. Para conhecer o Serra Toia.